área, caso negativo, 1862. Entendi, 1865 como secundária. 895 a primária, 1,895 a primária. 1,812 a secundária. A 1895, ou 649. Então, 3155, cópia. Pronto, cópia, por favor. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva esquerda. Saída Gole, transição Gonza, após direto posição Eudes. Controle em 119.35, transponda 5116. Ok, 340, Upper Whisky 50, decola da 28, curva esquerda, Gole Gonza, depois Eudes. 1935-51-16, tá? 3155. Positivo, chame no 2 para o push. Chamarei, obrigado. Toda vez que iniciou do táxi. Positivo, chame na ingresso da Lima 1895. Então. Boa tarde, com 89, com 807. Após dois tráficos taxando via Alfa, vai prosseguir pela mesma taxiway em direção à parte principal, portão 5. Positivo, senhor. Só confirmando, a gente não vai ficar com a cauda aqui muito perto da cabeça da pista. Positivo. Então, após o tráfico aí Varigol, tá livre via Alfa, Juliette, portão 5. Aguardamos aeronaves Alfa Juliette 5, 907. Pelo Quebec Serra, Morro de São Paulo 040, pronto, cópia. Autorizado conforme Morro de São Paulo nível 040 direto, decola do ano 7, curvando à direita na saída da EL, pós direto em rota. O controle em 119.35. O transponder 0123. Positivo, pessoas a bordo. 03, sente acionamento em 18.95. Bom voo. Romeu Bravo Oscar, chame Centro Recife em 1288, alterna 1264. Oscar. Alfa Vitor Juliette, boa tarde. Salvador, Salvador com TGL em Veracruz, confirma? Está pronto, cópia. Bem autorizado conforme Salvador, Salvador, mil pés, visual direto, decola da pista 17, curvando à direita, corredor axé, controle 1935, torre 18.95, transponda 0151. Positivo com dois a bordo. Acionamento com a torre em 18.95, bom voo. Falou, só confirme, voz 07, por favor, qual o nosso portão mesmo? Portão 5. 5, muito obrigado. Salvador, Alfa, Alfa, Delta, boa tarde. Vou local em Salvador. Confirme aí, voo de aeroporto entra. Gente, radial 300, é 20, 25 milhas, 130 ao nível, aguarda instante de coordenação. Escuta a solicitação aí, em que radial então? Sai com radial 360 então, a gente aguarda. Azul 4065, confirme. Afirmativo, radial 65. Solicito por gentileza o 360 para Campinas. 36 Campinas, aguarda. E o Alfa Alfa Delta confirma, parte que se encontra, pista que decola. Vento agora tá de 100, não, correção, 200 graus com 0,7. E confirme o número do avô, hein? 097/10/2017. Salvador, tá 3835, transfere ligado. Gente, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 09, 3835. Solo, tá 3155, pushback, acionamento no 2. 02 autorizado, chama para o táxi. Obrigado, camarada. Azul 4065, cópia. Para cópia, Azul 4065. Autorizado para Campinas, nível 340, via Upper Whisk 58. Decola da 28 com curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle em 119 decimal 35. Responder 5077. Gente, autorizado nível 340 para Campinas, pela Paris 58. Decola 28 para a primeira curva esquerda, decisão da Gole, pressão fome. O motor de 9,35, responder 5077 para o azul 406. Correto, chame para push, confirme o portão, é o 9? Afirmo, 9. Web 603. voo 1674. 1674, Campinas, nível 360, aguarda. Ah, você escuta a saída prevista, por favor? Vale, Gonza. Obrigado. India Mike Alpha, decola do 17 ou 28? 17 para Serra Serra, Quilo Papá, 085 visual, aguarda. Cena radial de saída? E a radial ideal de saída? Tente. Controle Salvador, boa tarde, gol no 649, decolou na sua escuta. 649, suba ao nível 200, saída gole e vigilância. 200, gole, gol no 649. Estou nessa radial de saída, controle em 119.35, transponder 0276. Afirmativo, mantém pro mil pés, curva esquerda na radial 360, confirme pessoas a bordo. 3 a bordo, ciente para acionamento com a torre 18.95, bom voo. Para o táxi, o táxi 3155, alterna Galeão, 4 horas e 35, 152 a bordo. 52, Galeão 4:35, táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da Golf, chamar a torre 18.95. Índia, Alfa e Golf, 1895, o nosso PAB é 152, ok? Positivo, 152. Obrigado. Fala, Uno 807. Uno 807? Desculpe, senhor, é 1785 agora. Uno 785, autorização para o Galeão, com a informação Yankee. Galeão 360, aguarda o instante. Ah, escuta. Mia 703, Collection, Webjet 6703, passe level 130, contact Recife Center on 128.8, if unable 126.4. Change de frequência do Recife Center 128.8, obrigado. Controle. Prossiga, senhor. Semana saída vai ser gole, eval, após eval, direto Ilhéus. Gole, eval, após eval, Ilhéus, vamos no 2649, passa nível 120, chame Recife em 1288, alterna 264. 2828-2649, boa. Para nível 085, correto e disponível. Direto, decola do 97, curva esquerda. Corredor forte restrito a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para ascensão. Frequência do controle em 119.35, transponder 5042. Torre 18.95 agora. Quadro no POP para acionamento agora com a torre 1895. Para Campinas, nível 360, via para o Whisky 58. Decola da pista 28, curva esquerda na Gola e Gonza. Controle 1935, o transponder 5124. Gente, aprovado 360 para Campinas, via Perícia 58. Decola da 28 com curva esquerda, Gole e Gonza. 1935, controle 5124, transponder Gol 674. 5124, correto, chame para puxa, portão 612. Boa tarde, obrigado. Voo no 785, cópia. Azul 479, 9 para o puxa. No 9, autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi, obrigado. No 785, cópia. Guardião 02, prossiga. Alfa Juliette, Portão 09, 3402, visual que tu atua, já visual com campo, mantendo 310 pelo corredor acesso para Salvador. Dois, controle de Salvador, o Alfa Victor Jack tem falou da onda 7, ingressando no corredor acesso, passando 400, pede a subida para o 2000 pés. Guardião 02, mantenha o litoral, aguarde transferência com a torre. Então, tráfego Charlie 150 decolado da 17 no corredor axé, sentido contrário, passando 600 pés em subida. Afirmativo, centro de tráfego, aguardará a transferência para a torre, guardião 02. Fomento Juliette, suba para 1000 pés, então tráfego helicóptero da Polícia Militar, sentido contrário, mantendo 500 pés. Quanto visual com esse tráfego? Atenção, parou, 1000 pés, está passando 500 pés no momento. Negativo visual com o tráfego. Gente, continue subida para o nome do pé, já parte no farol da barra. Gente, reportará farol da barra e atenção para o nome do pé. Do Quebec Serra, autorizado direto, Morro de São Paulo. Direto, Morro, Quebec Serra. Controle, boa tarde, está 3155, decola na sua escuta. 3155, suba ao nível 340, saída Gole, vigilância radar. Afirmativo, 340, Gole e vigilância radar, está 3155. Quebec Serra, está visual para cancelamento, acessão 045. Sube e mantém o 045 direto no Morro de São Paulo. Serra. Salvador Approach, good afternoon, Tatooine 172. Information Yankee, passing set level 190 to 150. Request AirNav runway 28. And if possible, fly direct Sierra Vitor 362. Clear to fly direct to Sierra Vitor 362. Descend and maintain. Flight level 040 para 3172 on the radar service. Ok, find direct Sierra Vitor 362 and descending 040 to 3172. 102, chame agora a torre em 118.95 para coordenação de pouso, Guardião 02. 118.95, 02. Confirmando parte 4, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta copia. Está autorizado Manati, 500 pés, decolando ao 97, com curva à direita após decolagem, ingressando no corredor axé, transponder 0107 e a frequência do controle 119 decimal 35, frequência da torre em 118 decimal 95, caso negativo contato, torre em 118 decimal 6200. Alfa, corredor forte. O nome é o PES na minha escuta, contato radar. 7, aguardando a ascensão e a proa direta de Serra Serra Quebec Papá. Aqui, ó. Seria de proa ideal da presente. De voa eu, que está presente. 95, tamo voo, boa tarde, o Mike é com o Delta. Diferença com o Centro Recife. Confirme para o Centro 3155, foi entrecortado. Mantém a saída Gole, aguardando transferência com o centro Recife. O senhor solicita direto para o centro, ok? Positivo, muito obrigado. Vai aguardar transferência até 3155. Jamaica Alpha, qual a proa ideal da presente para o destino? 340. Por favor. Presente, ascensão 085. Direto, destino 085, Mike Alpha. 67 a bordo, 450, alterna com FIS. Bono 674, táxi via Juliette Alfa, próximo a Taxi Golf, vai chamar a torre em 118, decimal 95. Ajuste é 1012, tem um bom voo, boa tarde. Caso negativo, contato na frequência primária da torre em 118.95, vai contactar em 118, decimal 612. Tem um bom voo, boa tarde, Guru 674. David Taxi, Juliette Alfa, ao ponto de espera. 1895 a torre, caso de negativo, 1862, igual para o 674. O 55 passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 1264, solicite direto ao centro, ok? Estimativo, muito obrigado. 1288, 1264, 3155. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. JV 07 ou 06? É o JV 07, parte militar, 5 a bordo, para o fly check, o local fly check do ILS de Salvador. Instruções. O JV 07 está pronto, copo? Estamos para chegar. O JV 07 está autorizado o local para inspeção. Índia Serra Victor após Índia Lima Romeu. Vai decolar da 28 e manter a proa após a decolagem. Número voo 030 inicialmente. Coordenação com o controle. A frequência do controle 119.35. Vai acionar 0176 e a frequência da torre 118 decimal 95 e caso negativo contato, frequência em 118 decimal 6 torre e o JV 07. Ok, estou autorizado para o fly check, decolada 28 com ascensão em frente, subindo para o 030. Vai chamar o APP 119.35. Acionando 0176, a torre inicialmente em 118.95, alternando 118.0, JV 07. 118.60, alternando o restante do cotejamento correto, o JV 07 está autorizado acionamento, chame táxi. O Gol 1785, aguarde para a cópia. Guardando 1785. Você falado da 1785. Alfa Delta, radial 360, 20 milhas de Salvador. Reporte interceptando a radial 360 de Salvador. Montanelos 360 de Salvador, Alfa Delta.